tá fora do lugar. Tudo que parecia normal tá fora do lugar. No dia do nosso casamento, você jurou me amar, prometeu amor pra vida inteira, na riqueza e na pobreza. Cadê aquela paixão que prometeu pra mim? Enquanto estou me acabando aos poucos, você não tá nem aí. Tudo que você fez de mal pra ferir o meu coração, eu desejo tudo de bom pra mulher que um dia eu amei. Até a mesa tá fora do lugar. Tudo que parecia normal tá fora do lugar. No dia do nosso casamento, você jurou me amar, prometeu amor pra vida inteira, na riqueza e na pobreza. Que prometeu pra mim, enquanto estou me acabando aos poucos, você não tá nem aí. Tudo que você fez de mal pra ferir o meu coração, eu desejo tudo de bom pra mulher que um dia eu amei.